Em 1994 e 1995, a Capcom conseguiu lançar com sucesso dois jogos de luta baseados nos super-heróis Marvel, X-Men: Children of the Atom e Marvel Super Heroes, que não são sequências um do outro necessariamente, mas definiram bem o modelo de super-batalhas em jogos de luta 2D. Porém, ao invés de lançarem mais continuações uma atrás da outra, restritos a outros personagens do universo Marvel, a empresa optou por fazer uma mistura um tanto quanto inusitada, e assim dois jogos foram lançados posteriormente que levariam esse modelo ao limite. E estes jogos são X-Men vs Street Fighter, lançado pela primeira vez em dezembro de 1996, e Marvel Super Heroes vs Street Fighter, lançado primeiramente em julho de 1997. Jogos que, apesar do título, vão muito além do que simplesmente pegar o modelo estabelecido pelos jogos da Marvel e enfiar os personagens de Street Fighter. Então, o que esses dois jogos fizeram de diferente? Muito bem, este vídeo responde a essa pergunta. Seja muito bem-vindo à minha retrospectiva.